mas sei que brevemente irei partir. Partir para um lugar onde alguém está a me esperar, lugar onde eternamente irei habitar. A vida aqui neste mundo vai se acabar, as lutas que eu passo agora onde se findar. Nem dores, nem desilusões ali irão chegar. Lá no céu a paz, lá no céu a amor, vida eterna de santo prazer ao lado do Senhor. Lá no céu a paz, lá no céu a amor, vida eterna de santo prazer ao lado do Senhor. É um mar de rosas. Às vezes me vejo passar por duras provações, mas não temo quando a luta vem, pois aprendi a compreender também que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Em breve não terei motivos mais para chorar. As injustiças deste mundo não vou me lembrar.